Programa 020, desça para 2000 pés, ajuste na 011, autorizado ILS, XA, pista 10, reporte estabilizado. 2011, reportagem estabilizado, bom 020. Charlie Kennedy 011, stand by to clear to Lima Echo Mike Delta. Stand by for it to clear for Lima Echo Mike Delta, Europa 084. Uno 794, um solo 53, direita, pátio 1, portão 4, táxi autorizado nesta escuta, nesta frequência. Pátio 1, portão 4, autorizado táxi, gol 1714. 20, complete aproximação, chame torre 118, decimal 6. 86, voo na 020. Salvador, boa noite, eu gol na 020. Boa noite, no 020, pouso autorizado, pista no 0, 90 graus, meia dúzia, checa o trem. Baixar, trabalho Zero e four, ready to copy. Yes, we are ready to copy, clear, go ahead. Europa 04, via to Madrid, flight level 310, via Europa Zulu 19, and then Bangu, and then as flight plan route. After takeoff, runway 10, maintain head until crossing 2,000 feet or 3 nautical miles. And then turn left to perform Puka Papa Uniform Charlie Alpha Departure and Zipa Zulu India Papa Alpha Romeo Transition in order to intercept Europa Zulu 19. Salvador Control Frequency 119.8 and Salvador Tower 118.6. Read it back. Control the Salvador to use Europa 084 to the Mike on Mike Delta, expecting flight level 310 at Zulu 19er to Bangui, flight plan route. Take off from runway 10 after crossing 2000 feet or 3 DME from Sierra Victor Delta VOR, turn left to follow Puka Sipar transition. After Zulu 19er and departure of 119.8 and tower frequency 118.6, Europa 084. And squawk code is 5135. Right, that's 5135, Europa 084. The readback is correct, stand 10, come full engine to startup engines and pushback. We are ready for startup and pushback. Okay, so you add a. Okay, are you ready now? Yes, we are ready. Clear for push and start, come back for taxi, Europa 084. We are clear for push back and start, I call you back for taxi, Europa 084. No solo 58, libera a direita, táxi autorizado, atenta, Juliette, sua posição será remota 1-2 do pátio principal. Inicialmente atenta, Juliette, aguardando para prosseguir até a remota. Juliette, aguardando a remota 2-0. Salvador, boa noite, Xanera 6224. 6224, Aracaju, já temos aprovado o nível de voo 190. Escute a informação, Charlie, altinho de 1011, só um instante a copa, por gentileza. Tá ok, tô tendo as condições. 1011, Charlie, 6224. Ok, pronto para a cópia? Afirmativo. Comandante 24 da Oceanero, autorizado Aracaju, nível de voo 190, 190. Decola a pista no zero, mantém a reta de decolagem até cruzar 2 mil pés ou 3 milhas. Após descer a curva pela esquerda, o perfil de subida é Puka Jamo Transição Caju. O controle 119.8, a torre 1 no 8, decimal 6 dúzia. E o transponder 5.1. 32. Autorizado Aracaju, nível de voo 190, decola da 10, mantém a reta 2 mil pés ou a terceira milha, curva esquerda, abertura Juca, Jamo, Caju. Controle 109.8, acionando 5132, confirmando a torre 108.6. Privativo, a subida é Puca, Papá, Uniforme, Charlie, Alfa. Privativo, Puca. Correto, chame pronto, pushback, seu momento. Camará, 6.2. 2-0, só um instantinho para ingressar, temos um 767 Europa para liberar o pátio, será autorizando a sequência para remoto no 2, ok? A gente aguardando antes da ingressa no pátio, agora 0-2-0. Se agilizar, está livre até a remota, tem condições? Agilizar o táxi, o gol? Acima, agilizando 12-1-0-2-0. Ativo, então em seguida o Juliette até a remota 1-2, estacionar, frequência livre. Remota 12-1-0-2-0. Salvador, Europa 084, we are ready, taxing. Europa 084, initially maintain position, I have a traffic enjoy April 1, in order to park at the right side, near the remote area. So, after this traffic, you approve the taxi via Apron Juliet on Enjoy Alpha, contact tower 118.6 in the QNH 1011, have a nice trip. With that, after running inbound traffic to the remote area, we are clear to holding point 1.10 via Juliet Alpha. And when approaching holding point, with tower 118.6. We have the 737 inside Europa 084. Hey, my dear, have a nice trip. Roger. And, we have another question about the clearance we have for the departure, because the CIPAR, the PUCA CIPAR instruments departure leave us on upper Sulu 10 instead of upper Sulu 19. It's okay like that, we suppose. Yes, and the departure will be Momo, Mike Oscar, and Frotti, Momo, Frotti. So after Puka Sipar, confirm the first waypoint is, but the second I got it, because it's Frotti, but the first one, which one is? Just a minute, please. Okay. Europa 04, the departure will be, the first point is Momo, Mike Oscar, and then Albo, Alpha Lima Bravo Oscar, and then Foti, Foxtrot Oscar Romeo, Foxtrot Romeo Oscar Tango India, Momo, Albo, and then Foti transition. I'm sorry for that, but we are taxiing. Could you say again, please? The departure will be to intercept Europa 019, Momo, Mike Oscar, and then Albo, Alpha Lima Bravo Oscar, and then Frotti, Foxtrot Romeo Oscar Tango India. This is a transition. Momo, Albo, and then Frotti transition. So is that? It will be Momo, Albo, Frotti transition. Affirmative. So now tower 118, and have a nice trip. Great, tower 86, boa noite, muito obrigado. De nada. Para fazer a reforça, Salvador. Fazer a reforça, Salvador Grau. Change of field to Salvador Tower and for information has passed the hold point, okay? Salvador Tower, boa noite, sim. Boa noite, Europa 084. Europa 084, clear, line up and take off, runway 10, wind is 080 degrees, 10 knots. We are clear to line up and wait, runway 10, Europa 084. Line up and take off. Line up, we are clear for takeoff. Runway 10, Europa 084. Zero four airborne at 09 Salvador control fix 119 small 8 have a nice trip. Okay, 119 small 8, bye bye, thank you. Pista 10, pouso autorizado, vento alinhado com a pista 10, com 8 nós. Obrigado, boa noite, 05. 1805 no solo aos 13, libera a direita. Pode manter esta frequência e táxi até o pátio 1 para o portão 03. Libera a direita, sua frequência, pátio 1, portão 03, do 1805. Posterior pushback. Estacionamento na posição está autorizado e reporte para iniciar o pushback, ok? Afirmativo, autorizado na posição, chamará para o PUT, 624. Solo da presente 129, já está autorizado também até o portão 03. 129, boa noite, 05, portão 3. Salvador, voo no 805. 805 até o 3 autorizado, da presente segunda esquerda via Juliette. Até o 3 autorizado, esquerda Juliette, voo 805. Salvador é o voo 1714, gente da informação Charlie, é, para Aracaju, nível 230, pronto, cópia. Pode sintonizar o solo 129, o voo no 754. Ok, 129, obrigado. Recebe center, frequency 126, decimal 85. 126, bye-bye. Bye. Eu tô em Salvador, é o Gol 1714. Pode confirmar por gentileza a frequência da cópia? É, 1219, 1219, por gentileza. Ok, obrigado. Salvador, o Gol 1714. Tente a informação Charlie 230 para Aracaju. 230 Aracaju, já aprovado, pronto cópia? Cópia, Gol 714. No 7 no 4, aprovado de Salvador para Aracaju, nível 230, decola a pista 10, mantém a reta de decolagem até cruzar 2 mil pés da terceira milha, após iniciar a curva à esquerda, o perfil de subida é Pucajamo, transição Caju, controle 119.8, a torre 18.62 e o código é o 5144. Uno 330, boa noite, acione identificação da presente Voitap para chegar na mar e descendo a 2 mil pés, o QNH no 09. Subida Puca, papai uniforme Tele Alfa, passa por Jamo, é após Jamo, Caju a transição. Ciente autorizado, saída para Aracaju, nível 230, decola da 10, segue reta até 2 mil, 3 milhas, curva esquerda, saída Puca. Jamu, depois Caju, transponder 5144, Gol 1714. Correto, portão 4, chama pronto, puxa acionar. Jamu 4 por alto, puxa acionamento, 714. Paro, pushback no gate 01, no chanel 6224. Tá autorizado no, na poli, chame táxi, Oxa. Chamará para o táxi, 6224. Oi, Força Torre Salvador, boa noite, eu sou 3891, passando Simbra, bastante a casa. Boa noite, 3891, tráfego avistado, checo trem, pista 10, pouso autorizado, 70 com 10, 1011 no altímetro. Tá, bastante a casa, autorizado posição, pista no zero, tá, 3891. Paulo Salvador, chamando 6224. 6224. Se quiser manter na posição aí por alguns minutos, tem um problema aqui no pushback. Barra perto.